Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô! Alô, vovó! Agora, pela Rede USP de Rádio, as músicas que tocam na Era de Ouro do Rádio. Um Jardim, Um Coreto, Música e a Saudade, com a sua audiência e também com a sua participação, gentil ouvinte. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Nós vamos atender a cartinha que vem da cidade de Porto Ferreira. Quem assina a mesma é o nosso gentil ouvinte, senhor Miguel Lima dos Santos, que está em nossa sintonia, aqui pela Rádio USP de São Carlos. E ele diz em sua missiva que Porto Ferreira também amanhece ao som de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. E ele gostaria de reativar a sua memória ouvindo Araci Cortes, excelente cantora do passado, ela que foi a primeira a cantar aquarela do Brasil, Araci Cortes, aqui defendendo em belíssimo arranjo do cidadão sambo pianista Sinhô a composição Jura, Raul Torres. Que música brejeira e linda, Raul Torres com seu talento, Raul Torres com sua voz, Raul Torres canta, dele Raul Torres, mestre carreiro. Tudo isso para o senhor Miguel Lima dos Santos, que reside na acolhedora cidade de Porto Ferreira, e ele ainda gostaria de reativar a sua memória ouvindo esta composição que nos dá a assinatura da Irani de Oliveira, com Francisco Carlos e Esther de Abreu, o arranjo do Zacarias, Moreninha de Lisboa. Daí então, dar meu rei. mestre carreiro, como chama vosso boi? Chama saudade de um amor que já se foi. Mestre carreiro, como chama vosso boi? Chama saudade de um amor que já se foi. Lá vem o dia chegando, vem chegando a sossegar. Lá vem vindo só queimando com seus raios avermelhados. Mestre carreiro, como chama vosso boi? Chama saudade de um amor que já se foi. Mestre carreiro, como chama vosso boi? Chama saudade de um amor que já se foi. Levanto de madrugada, o meu gado eu vou buscar. A boiada já no carro, vou indo pros cafezais. Mestre carreiro, como chama vosso boi? Chama saudade de um amor que já se foi. Mestre carreiro, como chama vosso boi? Chama saudade de um amor que já se foi. Eu tenho meu boi Barroso, pinta, cigo e pandiá. Minha boiada é ligeira, disso eu posso me gabar. Mestre carreiro, como chama vosso boi? Chama saudade de um amor que já se foi. Mestre carreiro, como chama vosso boi? Chama saudade de um amor que já se foi. Eu chego lá no meu rancho, descanso minha boiada, estendo um couro no centro da minha cama arranjada. Mestre carreiro, como chama vosso boi? Chama saudade de um amor que já se foi. Mestre carreiro, como chama vosso boi? Chama saudade de um amor que já se foi. O meu carinho quero te dar. Lindo moreno, doce a sua. Desde o dia em que eu te vi, que eu vivo a te adorar. Morena, trigueirinha de Lisboa, tu és mesmo muito boa, quero que sejas meu par. Por isso mesmo tenho ainda esperança de aprender a tua dança para contigo bailar. Lindo moreno do Brasil, lindo e fogueiro, por um samba brasileiro o meu coração suspira. Por isso mesmo, se tu és de fato bamba, venha me ensinar um samba que eu vou te ensinar o vira. O vira que se dança lá no Rio é um passo pra cá, outro pra lá. É o samba que se dança bem juntinho. Eu duvido que a morena queira um samba dançar. E o samba só se dança agarradinho. Seu maestro virou, vira, bota um samba pra tocar. Linda morena, lá de Lisboa, o meu carinho quero te dar. Lindo moreno, sou toda tua, desde o dia em que eu te vi. Vira que se dança lá no Rio, é um passo pra cá, outro pra lá. É o samba que se dança bem juntinho. Eu duvido que a morena queira o samba dançar. Samba só se dança agarradinho. Seu maestro vira ou vira, só tão samba pra tocar. O vira que se dança lá no meio. É o passo pra cá ou pro salão. Música tocando é uma coisa. Alguém ligado na música que está tocando é o ouvinte permanente de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Gente ouvinte, participe desta pedida sonora. Envie uma carta para nós colocando no envelope da mesma Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Mas, nesta manhã de domingo, a pedida é música. Nós vamos atender a jornalista que está em nossa sintonia, ela que reside aqui em nossa cidade de São Carlos, a dona Rosimeire Talamone, que gostaria de ouvir nesta manhã de domingo, em arranjo, em tempo de marcha rancho, saudoso intérprete Galhardo, aquele que dispensava adjetivos, canta, do violonista saudoso Luiz Bonfá, Manhã de Carnaval, música nossa mundialmente conhecida. Ainda para ela, dona Rosimeire Talamone, que é jornalista e que tem excelente bom gosto, ela gostaria de ouvir, em arranjo do maestro Zacarias, Jair Amorim, também fazendo arranjo e fazendo a seleção desta faixa musical, com várias cantigas de roda, e Von Cury defendendo Baião das Velhas Cantigas. Manhã tão bonita, manhã. Na vida uma nova canção, em cada flor o amor, em cada amor o bem do amor faz bem ao coração. Então vamos juntos cantar o azul da manhã que nasceu. O dia já vem e o céu lindo olhar também amanheceu. Canto meu coração, alegria voltou tão feliz. Amanhã desse amor. Manhã tão bonita, manhã. Aqui uma nova canção. Em cada flor o amor, em cada amor o bem. O bem do amor faz bem ao coração. Então vamos juntos cantar a toda manhã que nasceu. O dia já vem, seu lindo olhar também amanhecer. Canto meu coração, alegria voltou tão feliz. Amanhã thank you. era pequenino, brincava de pé no chão. Mas agora que sou grande, danço roda no baião. Dizei, senhora viúva, com quem quereis se casar? Se é com o filho do conde, se é com seu general. Porque eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. Eu sou rica, rica, rica de maré, desisto. Carneirinho, carneirão, leirão, leirão, olhai pro céu. Olhai pro chão, pro chão, pro chão, mando o rei. Nosso senhor, senhor, senhor, para todos se levantar. Se esta rua fosse minha, eu mandava lá brilhar. Com pedrinhas de brilhantes, para ver meu bem passar. Vem cá, Bitu, vem cá, Bitu, vem cá, Bitu, vem cá. Não vou lá, não vou lá, não vou lá, tenho medo de apanhar. Mas vem cá, Bitu, vem cá, Bitu, vem cá, Bitu, vem cá. Não vou lá, não vou lá, não vou lá, tenho medo de apanhar. Oi, roda peão, bambeia peão. Roda peão, bambeia peão. O peão entrou na roda peão. O peão entrou na roda peão. Roda peão, bambeia peão. Roda peão, bambeia peão. O meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outra marinha lá no Piauí. O meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outra marinha lá no Piauí. O cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. E a Teresinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Acudiram três cavalheiros, todos três chapéu na mão. Mas o primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro sim foi aquele que Teresa deu a mão. Quando eu era pequenino, brincava de pé no chão. Mas agora que sou grande, danço roda no baião. Danço roda, canto roda, brinco roda no baião. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Gente ouvinte, participe desta pedida sonora. O nosso e-mail para que você solicite músicas: uspfm@sc.usp.br. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta, Lenny Everson, banda do Corpo de Bombeiros e Luiz Cláudio.